ficar, para mim, ruim, difícil. Ontem, o bloco que fica aqui próximo, ele passou lá em frente de casa e parece que ele está crescendo, por mais que eu ore. Ele está ganhando, parece, mais gente, mais espaço, mais tempo. E ontem eles só acabaram lá os batuques e os barulhos, sei lá que horas, eu acho que já era umas 9 horas da noite por aí. É uma batalha espiritual, na verdade. Tem uma parte cultural, mas tem uma parte espiritual, e eu estou falando mais dessa parte espiritual do que propriamente a parte cultural. Eu quero só dar uma pastoral rápida, pedir a você, irmão, que guarde seu coração durante esse período, tome cuidado, o índice de violência aumenta, o nosso país está vivendo uma fase bem difícil, inclusive nessa questão do policiamento. Eu peço a você que tome cuidado, que ore também, guarde seu coração, cuidado com o que você vê, inclusive as notícias. Às vezes a gente está num site de notícias e aí aparece lá como manchete um corpo bonito de mulher, seminu, e aquilo chama atenção e a gente talvez seja inclinado à prostituição. Então toma cuidado também com isso, irmão, cuidado com o que vê, cuidado com o que sente. O aspecto cultural do Brasil, acho que é extremamente relevante, é importante que a gente valorize, mas toma cuidado para que a cultura não gere em você uma abertura para você terminar adorando a carne, entregando-se a prazeres que, na verdade, são mortes, são inclinações de morte. E que Deus abençoe você. Nós vamos ter pelo menos 3 acampamentos durante esse período de carnaval. Nós vamos ter um acampamento lá em Toritama, acampamento dos casais, da família. Nós vamos ter um acampamento em Gaibu, o acampamento dos jovens, também casais vão para lá. E vamos ter um outro acampamento em Pau D'Alho, dos adolescentes. Os acampamentos estão bem, graças a Deus, estruturados, estamos caminhando bem. Peço que você ore, porque a impressão que eu tenho, as coisas que eu tenho ouvido e lido, me fazem entender que Deus vai fazer alguma coisa muito especial durante esse período carnaval nos acampamentos. Realmente eu acho que haverá alguma coisa muito especial. E não estou fazendo propaganda porque acredito que os acampamentos já estão lotados. Tem ainda vaga? Tem mais não? Então não é nem propaganda, é porque realmente me parece que Deus quer fazer uma visitação especial. Peço que você ore. A igreja vai estar aberta também para os cultos no domingo, na segunda-feira, e você pode vir participar no horário de 9 horas da manhã. Então, aproveite e ora por isso também, se Deus quiser, ser um tempo de bênção aqui. Nós estamos, durante esse mês de fevereiro, talvez no mês de março, a gente continue pensando sobre a missão da igreja, na perspectiva de conectar Deus com o mundo, ou conectar o mundo com Deus, mas na perspectiva muito pessoal e muito prática. Não pragmática, mas muito prática. À medida que a gente vai lendo sobre missões, à medida que a gente vai lendo sobre a tarefa da igreja, há sempre um risco muito grande que, ao dimensionar a missão, a gente termine se esquecendo do motivo principal da missão. E o motivo principal da missão é a glória de Deus, não é a salvação dos povos. Mas a salvação dos povos só serve se for para a glória de Deus. A pessoa que é salva ganha uma possibilidade nova, que é glorificar a Deus com a sua vida. Por isso, não há sentido na missão se a missão for destituída da glória de Deus, se for apenas tarefa, responsabilidade, ou mesmo se for glória humana, porque nunca estamos aquém disso, ou nunca estamos livres disso. Verdade que eu posso estar aqui como pastor pregando e, na verdade, estar buscando glória para mim mesmo. Quem vai saber? Deus vai saber. Talvez um ou outro irmão possa perceber e me admoestar e me chamar de volta ao caminho. No entanto, Deus que vê, ele só é glorificado não com o que fazemos, mas essencialmente com o que somos. Por isso, o caráter precede a missão. Essa é uma frase de Ronaldo Lidório, muito preciosa, que descreve a narrativa bíblica. Ou seja, pessoas de Deus podem, são habilitadas a fazerem a obra de Deus, conforme Efésios 2, que diz que Deus preparou boas obras de antemão para que andássemos nelas. É Deus quem faz e a gente então é visitado pelo Senhor e age na terra conforme o agrado dEle, conforme Ele mesmo, sendo nós um instrumento, uma ferramenta do reino de Deus aqui na terra. No entanto, tanto nós somos crentes, como um descrente ou como qualquer outra pessoa, podemos fazer atos generosos, atos de bondade na terra, e não necessariamente haverá nisso glória a Deus. Talvez a pessoa que receba glorifique a Deus, mas talvez nós que fazemos não glorifiquemos a Deus, porque a questão está não na ação em si, mas no coração. O interesse de Deus na missão, na ação da igreja na terra, o interesse de Deus é que cada uma das pessoas que forem por nós visitadas, encontradas, abraçadas, tratadas, que recebam de nós alguma bênção, o interesse dele não é que a pessoa viva uma vida confortável, mas é que a pessoa conheça a salvação e assim passe a viver a vida para glorificar a Deus. Quando convidamos pessoas para o Evangelho, na perspectiva de que elas terão uma vida mais confortável, mais agradável, talvez a gente esteja destituindo na pregação, destituindo o Evangelho. E estamos tentando arrebanhar pessoas para Deus, mas a vida com Deus não é a vida que necessariamente nós queremos, mas é a vida sim abundante, a vida plena, a vida que Deus preparou para que vivêssemos nela. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 40 até o versículo 56. Eu tenho um pouco mais de 20 minutos para essa manhã, para a gente conversar. E esse episódio é um episódio duplo. A história de Jesus. Jesus conectando família e Jesus conectando pessoa. Pessoa, indivíduo, pessoa provavelmente solitária. Uma pessoa que talvez, nas circunstâncias da época, estivesse alijada da sociedade. Não necessariamente fosse marginalizada, mas sim necessariamente uma pessoa que estava só. Vamos ler capítulo 8 de Lucas, a partir do versículo 40 até o versículo 56. A palavra de Deus diz assim para nós, então, acompanhe por favor. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Preste atenção, Jairo quer que Jesus vá à casa dele. Versículo 42 diz: pois tinha uma filha, única, de 12 anos, que estava à beira da morte. Enquanto ele ia, Jesus com Jairo, os discípulos, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Perceba que essa mulher tem um problema grave e a economia dela se acabou, ela tentando resolver o problema. Talvez muita gente aqui nessa manhã está com a vida financeira arruinada porque tentou por todos os modos resolver um problema. Tentou, a crise veio para quebrar e a gente tentou, fez o que pôde, está com a vida financeira arruinada porque tentou por todos os modos resolver o problema. Essa mulher, o problema dela era de doença e ela tentou por todos os métodos se curar. Versículo 44. Veio por trás de Jesus, lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com os seus companheiros disse: ô mestre, as multidões te apertam e te oprimem. e dizes: quem me tocou? Peraí, que história é essa? Versículo 46. Contudo, Jesus insistiu. Jesus quer se conectar a pessoas, não apenas fazer o bem. Contudo, Jesus insistiu. Alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vou repetir isso porque certamente isso é muito importante. Quando Jesus se conecta a uma pessoa, certamente ele tem essas palavras a dizer: a tua fé te salvou, agora viva em paz, caminhe em paz no mundo. Versículo 49. Falava ele ainda quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: olha, a tua filha já está morta. Não incomodes mais o mestre. Pela segunda vez no texto, alguém está dizendo para Jesus: não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer. E ele então insiste. Versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas. Crê somente e ela será salva. A palavra é salva, salvação, soter. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta. A ideia de morta aqui não é que ela não passou para outra vida, mas que ela não está espiritualmente morta. Ou seja, a salvação para essa menina. E é isso que Jesus está dizendo. Não chores. Ela não está espiritualmente morta. Ela apenas está dormindo. Versículo 53. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido lá naquele quarto, naquela casa, na presença dos pais, com apenas alguns discípulos e Jesus e a menina. Vamos orar. Senhor, abre aqui, Senhor, o nosso entendimento, nos faz ver que a tua presença restaura a nossa alma, o nosso coração, a nossa fé. E o Senhor está aqui presente. Que o Senhor se conecte a nós, mas também que o Senhor nos use para mais pessoas se conectarem a ti, Senhor. E isso eu te peço no nome de Jesus. Amém. Irmão, por que você acha que a crise chegou até você? Por que você explica, como você explica que a crise tenha chegado até você? Você pode dizer: ah, a crise ela é geral, é de todos os lados. Eu estou falando da crise que o país passa, mas é uma crise, na verdade, do país, não é só minha. E você está certo, mas está em parte. Porque também nessa fase, algumas pessoas não quebraram ou não ficaram tão endividadas quanto você, na mesma fase. De maneira que a gente poderia dizer que essa crise, conquanto ela seja epistêmica, seja geral, ela também é pessoal. Alguns de nós vivem uma crise maior. Estou falando nessa questão financeira. Mas a gente poderia extrapolar, porque o texto permite, e falar aqui sobre outras crises. Que tal a crise da solidão? Por que ela chegou até você? Como essa mulher que tinha esse fluxo de sangue há pelo menos 12 anos tentando se curar e vivia só. Ela não tem ninguém com ela trazendo-a até Jesus. Por que a solidão chegou? Como ela foi se avizinhando e fazendo parte da sua história? Também o texto nos permite extrapolar e pensar por que a doença chegou. Por que a doença chegou para tirar da nossa casa a paz, a alegria? O que foi que aconteceu? Vou falar aqui em duas perspectivas rapidamente. A primeira perspectiva é na perspectiva do crente. Na perspectiva do crente, toda e qualquer crise, seja ela de ordem financeira, seja de ordem emocional, seja de ordem relacional, seja saúde, até material, a crise que vivemos, ela tem um porta-voz, ela tem um dono, ela tem um Senhor. E o Senhor das nossas crises é Deus, não é o diabo. Jó, mesmo sendo fustigado pelo diabo, sabia que quem tinha autorizado aquela crise sobre a vida dele era o Senhor. Ele não duvidava disso. Pode ter certeza, irmão, se você é crente, foi o Senhor. Você não precisa e nem deve culpar Dilma, ou culpar Lula, ou culpar Temer, ou culpar o governo, ou culpar a corrupção. Conquanto todos esses sejam instrumentos nas mãos do Senhor, a crise chegou porque Deus quis. Nós somos crentes. E crise é um instrumento na mão do oleiro para nos quebrantar, para nos fazer melhor, para nos fazer crer, para nos fazer maior. A crise é uma oportunidade para o crente. A crise é um instrumento de Deus para rilhar com a gente, para diminuir o nosso ego e nos fazer mais santos, mais cheios de vida, mais cheios do Espírito. Esse é um viés, e é um viés para o crente. Por isso, todo crente, conquanto sofra, conquanto chore, conquanto se sinta intimidado pela crise, conquanto chega às vezes a sentir que só sobra na fé, que está faltando-lhe fé, o crente olha para a crise e em algum momento da crise ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, ele é grande e fiel. E a crise então é um instrumento de Deus nos conectando mais fortemente ao próprio Senhor. E para o crente, a crise sempre se torna um testemunho. Ou seja, é a grande oportunidade que Deus nos dá para anunciarmos e revelarmos que temos paz, alegria, contentamento no meio das dores. E o mundo não consegue entender. Qualquer pessoa que conviva conosco, qualquer pessoa que esteja ao nosso lado, nos vendo emocionalmente instável, nos vendo de alguma maneira prosperando emocionalmente na crise, essa pessoa não consegue entender o que é que há, o que é que está acontecendo. E a explicação é muito simples: eu tenho o Senhor dos céus e da terra é o meu Senhor, e Ele é bom o suficiente para me abençoar. Ele me guardará de todo o mal, Ele guardará a minha entrada, guardará a minha saída, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, eu habitarei com o Senhor para todos sempre. Esse é o crente. A crise se torna um instrumento de Deus para tratar com ele, e se torna um instrumento de Deus para ele anunciar Jesus ao mundo. Esse é o crente. Mas tem um descrente. E é claro, num público como esse, tem descrentes também. Tem pessoas que acham que são crentes e não são. E nessa hora da crise, o que acontece com o descrente, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja? Ele acredita, até uma medida, ele acredita no seu braço mortal. Ele acredita na sua capacidade. Ele diz, aqueles que são, de alguma maneira, mais up, são pessoas mais normalmente otimistas, eles dizem, não, vai passar, mas acreditam em si mesmos. E quando as suas forças começam a falhar, eles passam a acreditar nos seus contatos, nos seus amigos, nas pessoas que de alguma maneira podem chegar junto. E quando isso começa a falhar, eles passam a acreditar em alguma outra coisa. Mas a crise para o descrente normalmente diz respeito a um complexo, gera complexo, insegurança, insônia, incapacidade de prever o futuro, de se alegrar com o futuro. Normalmente a crise tira o chão dos pés daquele que é descrente. Normalmente, ele ri, ele faz de conta que está tudo bem, ele finge que não tem problema, mas na verdade ele está se dopando com remédios, ele está fugindo de encontros, ele está reduzindo o seu círculo social, ele está perdendo a capacidade de conviver com as pessoas, porque ele não consegue crer. Afinal de contas, o descrente se chama descrente justamente porque não crê, não consegue crer. Duas perspectivas para a gente acessar esse texto. É óbvio, tanto Jairo, uma filha de Jairo, como também a mulher do fluxo de sangue, são descrentes. Jairo é religioso, faz parte da sinagoga, mas quando ele vê a crise, ele vê uma oportunidade gerada pelo próprio Espírito Santo no seu coração, de que Jesus, de que Deus se conecte à sua família. E Jairo não perde a oportunidade. Ele está perdendo a reputação porque ele está buscando Jesus. Ele está perdendo o seu status diante da sociedade. Já haviam assentado os judeus no seu coração que qualquer pessoa que se conectasse a Jesus deveria ser expulso da sinagoga. Ele é o maioral da sinagoga e ele vai ser expulso da sinagoga porque ele resolveu se conectar a Jesus. Jairo é um descrente, mas ele usa um momento difícil para se conectar a Jesus. Mas não pense que ele é bonzinho, pelo menos agora não. Porque Jairo tem um interesse só, é que a sua filha seja curada. Entretanto, às vezes a crise é usada por Deus justamente para despertar um interesse de que Deus resolva a crise. Mas Deus quer resolver muito mais do que a crise. Deus quer salvar você. Deus quer lhe abençoar. Deus quer fazer-se amigo seu, caminhar com você, quer reestruturar seu coração, não apenas a sua vida exterior. É por isso que Jesus aproveita naquele momento e ainda hoje a oportunidade de quando a gente diz para ele: Senhor, eu estou com um problema, Senhor, o problema é sério, Senhor, eu não tenho como resolver, nas minhas mãos não tem força, não tem suficiência, eu não tenho cabedal. É por isso que ele faz questão de vir, ele vem à nossa casa, ele comparece, ele aproveita essas oportunidades para dizer uma coisa para nós: tenha fé, creia em mim, creia, não temas, creia. E a conexão com Deus não acontece vindo à igreja, mas a igreja pode ser usada para lhe ajudar a se conectar com Deus, porque a conexão com Deus é fé. É quando eu digo: eu creio, o meu Deus é por mim, quem será contra mim? O meu Senhor me cuida, zela por mim. Eu posso estar chagado, eu posso estar debilitado, eu posso estar endividado, eu posso estar cheio de problema, talvez problemas até que eu mesmo criei para mim, mas a despeito disso, o meu Deus é fiel. Ele não se torna infiel quando eu sou infiel. O meu Deus é meu e é comigo. Eu tenho Deus, por isso eu posso crer no amanhã. E a vida que me está prometida é a vida abundante, que quer dizer não cheia de bens, mas com a alma regalada, com a alma próspera, com um coração satisfeito em toda e qualquer situação. Amém, irmão? Pense nisso. Agora a gente tem um outro personagem, por demais importante, que é essa mulher. A mulher entra no meio da história. E eu acho muito interessante porque eu tenho uma coisa comigo que me atrapalha muito no meu caminho com Deus. Normalmente eu tendo a ser uma pessoa muito focada em tarefas. Se eu tenho alguma coisa que eu tenho que resolver, se tem alguma responsabilidade, eu coloco aquilo no meu horizonte e vou em direção àquilo. E normalmente quando alguém me chama no meio do caminho para me desviar um pouco, para depois voltar, eu tenho dificuldade. Eu fico pensando assim: eu não vou perder tempo. Eu não vou me desviar, eu vou para o foco, eu vou para a direção. Mas veja Jesus, ele tem uma tarefa, uma encomenda, ela é séria. A filha de Jairo está morrendo. Talvez se Jesus pensasse como eu penso, ou como a maioria de nós pensa, Jesus poderia dizer assim: eu não posso perder tempo, esse homem é muito precioso, ele é o chefe da sinagoga, se ele se converter, milhões de judeus vão se converter, eu tenho que entrar pesado na vida desse homem. E qualquer pessoa que estivesse no meio do caminho, certamente seria simplesmente deixada de lado. Não acontece isso com você? Às vezes a gente pensa que Deus está querendo salvar A, e no entanto é B que está do nosso lado, batendo a porta e dizendo: eu preciso de Jesus. E a gente simplesmente não para olhar B, a gente só quer olhar A. Eu sou assim, confesso, e tenho pedido a Deus: Senhor, me dá essa flexibilidade do Espírito, me deixa ser conduzido pelo Teu Espírito, e não pelas minhas percepções. Bom, a despeito disso, Jesus é diferente de mim, graças a Deus. Jesus está indo na casa de Jairo, se conectar à sua família, salvar aquela família. No entanto, no meio do caminho, uma mulher que está com a sua vida desgastada, quebrada, só. Essa mulher tem problemas de todas as ordens. Com poucas descrições, o texto já diz para nós o quanto ela está desestruturada em todos os níveis. Por exemplo, essa mulher faz questão de não aparecer. Ela quer ser um ser invisível. Mas alguma coisa tem tirado a sua vida. A Bíblia diz no Velho Testamento que o sangue é vida. Eu não quero entrar nessa linha teológica, especialmente de algumas seitas que falam que você não pode receber doação de sangue, nem pode doar sangue. Eu não quero entrar nisso agora. Mas a Bíblia fala que o sangue da gente é a nossa vitalidade. E no entanto, aquela mulher, há 12 anos, perdia diariamente, de dia e de noite, a sua vitalidade. Pessoas que têm problema de alguma ordem no sangue sabem o quanto, quando o sangue da gente está mexido, está fora de ordem, o quanto a gente perde a graça com a vida, perde o gosto com a vida. Lembro-me do meu pai com leucemia. E alguns momentos, quando ele tinha que tomar bolsas de sangue, a gente sentia a sua palidez, a sua falta completa de entusiasmo com tudo, porque o sangue estava com problema. Aquela mulher talvez não tivesse um problema no sangue, mas tinha um problema no corpo que lhe tirava o sangue vazando de dia e de noite. 12 anos. E ela foi relutante. Ela foi empreendedora, ela foi corajosa, ela resolveu que dava com o que ela tinha juntado, conquistado, talvez com a herança que ela recebeu dos pais, dava para resolver. E foi no esforço e na dedicação constante durante 12 anos, visitando os maiores médicos, as maiores personalidades da sua época, aqueles que certamente teriam alguma solução, mas não tiveram. Sabe o que é interessante? É que essa mulher, quando foi aos médicos, ela teve que se apresentar, ela teve que contar a sua história de vida, e ela teve que desembolsar. Mas com Jesus, ela não faz nada disso. Ela simplesmente toca na orla da sua veste, sente que o poder de Deus entra na sua vida, e ela quer se ocultar. Tipo assim, está resolvido o meu problema. Eu preciso dizer para você que sua crise passando, seu problema não está resolvido. Seja de doença, seja de relacionamento, seja financeiro, ou seja de que ordem for. Jesus está interessado em se conectar conosco e não apenas resolver nossos problemas. E esse é um problema grave que temos. Nós queremos um Deus que resolva nossos problemas. Não queremos um Deus para nos relacionarmos com Ele. E esse é um grande problema da atualidade. Nós achamos que o mundo está precisando de boas ações, de boas obras, mas não achamos que o mundo está precisando se conectar com Deus. Quando fazemos boas obras, mas as boas obras têm um fim em si mesmo, não estamos fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus é clara, é que conheçam a Deus. Conheçam, e a palavra conhecimento que é usada na Bíblia diz respeito a essa conexão, esse relacionamento desenvolvido. É por isso que Jesus faz questão de parar tudo. Para o andor, para a carreata, para o processo, para tudo. A filha de Jairo espera. Agora eu vou me conectar a uma pessoa, porque ela precisa de salvação. Ela não precisa só de cura, ela precisa de salvação. É aquela mulher tímida, desgastada, em processo, curada, fala: fui eu, Senhor, fui eu. Eu não tenho coragem, mas fui eu. Ele diz, ô filha, tão lindo. Jesus já põe ela na família. Jesus já põe ela no colo. Jesus já deixa ela se sentir dentro de casa. Ô filha, você tem uma relação comigo agora. Não pensa que eu vou te fazer bem e você vai ficar largada. Quando eu tiver para resolver seus problemas, eu quero você. Eu não quero só resolver. Eu não sou um gênio da lâmpada, eu sou Deus. E Deus se relaciona com o ser humano. E aí, ele disse para ela, agora você precisa viver em paz. Não pensa que ele disse assim, tipo assim, vai com Deus. Não foi isso. Foi, vai-te em paz. Shalom é uma das palavras mais preciosas que você vai encontrar no Velho Testamento, na cultura hebraica, que traduz a plenitude da vida com Deus. Shalom, ou seja, você agora tem paz no coração, foi tirado os seus fantasmas, foi tirada a negridão, foi tirado tudo que lhe atormentava, vai agora viver em plenitude, irmã. Glória a Deus. Mas antes dele dizer, agora você pode viver em paz, ele diz, a sua fé lhe salvou, não lhe curou, lhe salvou. Você se conectou comigo agora, agora você é da minha casa, agora você é da minha família, agora você pode viver em paz. Mesmo que venham outras crises, e virão, mesmo que o tempo entorne, mesmo que seja difícil, mesmo assim você vai viver em paz. E foi isso que aconteceu. Ela ficou em paz. Se essa mulher não caminhou com Jesus dali por diante, é uma incógnita, ninguém pode afirmar. Alguns estudiosos dizem que certamente ela se tornou parte dos discípulos de Jesus, aquele grupo maior de discípulos, pelo menos aqueles 70 que sempre caminhavam com Jesus, ou talvez ela fez parte do grupo dos 120 que não estavam diariamente, mas estavam sempre seguindo Jesus. Ela se conectou. Jairo perdeu o status, mas se conectou. Jairo foi um instrumento de Deus na crise para conectar sua filha com Deus, para conectar sua esposa com Deus. Eu quero falar isso para você, irmão, muito rapidamente, meu tempo já acabou, mas eu preciso dizer para você, se tem um motivo pelo qual Deus nos salvou, não foi apenas para a gente ter a salvação lá no céu, foi para a gente ter paz aqui na terra, foi para a gente ter contentamento e vitória sobre as nossas emoções, foi para a gente ter esperança quando não existe sinal nem prognóstico de melhora. Foi para a gente crer no amanhã, para a gente saber que Deus é Senhor da história. Deus nos salvou para a sua glória e glorificamos a Deus na medida em que cremos nele e na medida em que confiamos que é Ele o dono. Isso sara a alma, isso restaura o coração, isso faz bem. E muito bem para nós. Se Deus lhe salvou, Ele quer lhe usar, talvez na crise, ou talvez depois da crise, Ele quer lhe usar para que você seja instrumento de conexão de outras pessoas a Deus. Talvez sua filha, talvez seu filho, talvez sua esposa, talvez seu marido, mas certamente em vínculos, não apenas familiares, mas vínculos espirituais, onde a gente se torna uma família, e não apenas um ajuntamento de pessoas distintas, mas eu e você como filhos de Deus, portanto somos irmãos, somos chamados, irmãos, nesse texto, a termos um coração semelhante a Jesus, que caminha com uma proposta muito clara, salvar o perdido, não apenas fazer boas ações, mas salvar o perdido, caminhar aqui na terra, com as muitas angústias chegando, mas ao mesmo tempo com um coração que se alivia e fica em paz, porque confia, porque crê. Como você chegou aqui nessa manhã, muito provavelmente, Tenho certeza que alguns chegaram aqui endividados. Eu falo isso porque Deus me falou isso durante a semana. Fala para aquele povo que está endividado, que eu sou Deus, que eu sou o Senhor, que eu faço parte dessa história, desse momento da história, e que eu cuidarei, e que eu abençoarei, eu vou chegar perto, mas creia em mim. Deus quer usar esse momento para você ser testemunha dele agora e não só depois. Como fazemos isso? Nos conectando a ele. Nos conectando a ele. Não apenas pedindo que ele resolva o problema, mas nos conectando de coração a ele. Se tem um momento especial de conexão com o Senhor, é a ceia. Nesse momento que a gente recebe o pão e o vinho, é o momento que Jesus diz: você come a minha carne e você bebe o meu sangue.